5401. Sente Mike Papa Lima, inicia o táxi, reporte da interseção, Mike Papa Lima. O 807 tráfego ultrapassado, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste 1090 em forma estabilizada. Toma aí. Papa Lima tem condições da presente de sair sobrevoando a estrada, a linha da estrada do Coco, saindo já com proa direto na decolagem? Autorizado, 1014 nós, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, iniciando a decolagem. Sinal pra Bosta, avisou com o Papa Lima, o Limão Mike Fox. Sente Limão Mike Fox Trot, 1014 nós, acusa no solo controlado, Lima Mike Fox Trot. Bota no solo, Fox. 5401 iniciando. Livre decolagem. Tá fora do solo, Mike Papa Lima. Ok, seguindo a estrada, seguindo a rodovia. E o destino é Busca Vida, confere? Afirmativa. Ok, na minha escuta guardando transferência de comunicações, Mike Papa Lima. A sua escuta para transferência, Mike Papa Lima. Precisou baixar travado, gol 1807. 1807, chame a torre no 86. Sim, obrigado. Vitor e Juliette, pronto a rotatória. Rotatória, Júlia. 4065, chame o Cima Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 13325. 288-3325, obrigado, boa tarde. Antônio Salvador, boa tarde, Força Aérea 2404. 2404, meu cordial, boa tarde. Vou na proa de Mari para a chegada a Mari. Já no ponto de descida? Já está cruzando 210 para o 150, liberado pelo centro. Na presente, voando Mari. Afirmativo, vou na proa de Mari, desce via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste 1010. Via Mari para 2000 pés, ajuste 1010. Afirmativo. Controle de Salvador, 3540. 5401, no contato radar na decolagem, saída da EL, proa de Leda autorizada. Proa de Leda, 5401. Controle Salvador, é o Papa Romeo, Mike Papa Lima. Prossiga, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, senhor, decolou de Salvador com destino a Busca Vida. Mais um minuto para pouso. Frequência livre, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima. Quanto a sua identificação, por gentileza? Identificado. Tem 3 milhas da posição Mari, permaneça sob vigilância. 2404. 04. Vitorinho de Juliette, toda a rotatória visual com a capiteira na frente. Vitorinho de Juliette, chame a torre no 8.6. 2.26. Eu Tango Romeu, frequência livre para coordenação, aqui do Tango Romeu. Salvador, Vitorinho de Juliette. Juliette, pode encurtar a aproximação, reportar a curta final, pista no 7, Vitorinho de Juliette. Encurtar na aproximação, reportar lá na curta da Ronda 7, Vitorinho de Juliette. Eco Delta, prosseguindo. Ok, Mike Eco Delta, inicie o táxi, reporte na interseção, Mike Eco Delta. Parada. Colando sétima centena com uma dúzia nova, cruze fora do solo, Mike Eco Delta. 1807, solos 26, libera a direita, solo 29. Direita 219. 807, livrou. 807, chame para o ingresso da Juliette. Reportar para o ingresso da Juliette, 807. Que nesse setor só está sob jurisdição da torre de controle. Chame a torre 18 decimal meia. Vitor Índio Juliette, continue aproximação, pista no 7, uma centena 14 nós. Informarei pista livre, Vitor Índio Juliette. Uma centena 14 nós, Vitor Índio Juliette. Torre Salvador, Papai Romeu, Mike Papa Lima. Mantém escuta, Papa Lima. Vitor Índia Juliette tem pouso autorizado na pista 17, uma centena com 15 nós, Vitor Índia Juliette. Centena com 15, autorizado pouso 17, Júlia. Mike Eco Delta decolou os 27, chama agora o controle na frequência 119.8, Mike Eco Delta. 119.8, Delta. Mike, Papa Lima, prossiga. Decolando de Buscadinha, senhor. Tá descendo o Vasco da Gama. São duas pessoas da Gama. Na Avenida Vasco da Gama, hein? Afirmativo. Eco Delta, boa tarde. Mike, Eco Delta, prossiga. Decolou, ascensão 1000, atualização DCT, tio Manati. Ei. Código 0117, posição normal, Mike, Eco Delta. 197, acionado. Mike Eco Delta. 4, azul 4032, ajuste no 0. No 0 permanece. De forma estabilizada. Acionamento estabilizado, 4032. Aí o 441, 3, 7. Mike Eco Delta, ingresso no corredor via portão Itapuã. Autorizado voar na proa da plataforma. Ciente, Mike Eco Delta. Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Para o cruzamento. Está autorizado o cruzamento da 28, Papa Lima. Mike Papa Lima. Vitor Índia Juliette, solos 28, autorizado backtrack, reporte pista livre, Vitor Índia Juliette. Papa Tango Foxtrot, Tango Oscar, prossiga. 5401, vai cruzar o 160, chame o centro Recife, frequência 13325, alterna 12519. Pregos, acione 0175, o controle 119 decimal 8 e a torre 118 decimal 6. Chame a torre 118 decimal 6. 8610. Livre cruzamento, Papa Lima. Mike Papa Lima. Gente, uma boa tarde, Juliette. Sou o Salvador, boa tarde, azul 4432. 4032, boa tarde. Vento uma centena 15 nós, check 30 em pouso autorizado no 04032. Calima por 0, baixo pra boca, 4032. Sobre acionamento de táxi, reporte na interseção Fox Tango Oscar. Checo Delta, reporte 206 de Salvador. 20 de Salvador, Mike Echo Delta. Transfere controle, 119.8, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, transfere 119.8, Mike Papa Lima. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, autorizado voar direto Vasco da Gama. É, pode visar o colocar de pouso. Reportará, Mike Papa Lima. Confirmando para 63114, já está autorizado o procedimento. China 6314, autorizado final do procedimento ILS X-ray, pode estabilizado no localizador. Agora é estabilizado o localizador, 6314. Interseção Fox, Fox, São Oscar. Tango Oscar autorizado a alinhar e decolar da pista 17, o vento 110 graus, 14 nós, Fox Tango Oscar. Bermuda São Paulo, 025, pista 17, direita, corredores Axé Caixa Pregos, está restrito 1000 pés até o farol da barra, acione 01144, controle 1198 e a torre 1186, Índia Mike Alpha. Solos 32, libere a direita, chame solo em 1219. 219, ele gravou. Chame a torre, bom voo. Tango Oscar decolou os 33, controle 19.8 até a volta. 19.8 com controle até a volta. Oscar. Solo Salvador, azul 4032, de Dona Fox. Autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 09, o azul 4032. Alfa e Juliette para o 09, azul 4032. 3-1-4, está a 2 milhas do externo estabilizado. 3-1-4, boa, o vento uma centena com 16 nós, cheque o trem pouso livre, pista no zero, o Xené 6-3-1-4. Checará o trem logo mais, 6-3-1-4. Papa Tango, Fox Tango, já não recebo seu nome, Charlie. Nada, o módulo Charlie agora, Charlie, desculpa. Força Aérea 2404, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportará estabilizado no localizador 2404. Right. Salvador, boa tarde. Web 5729, informação Oscar. Objeto 5729, essa é a identificação, via chegada BOMF, desça para 4000 país, quem negar 10010. Desce 4000, 1010, 5729. É 314 agora. É 314, livre pouso 10, uma centena 14 nós. Livre pouso. Sequência para coordenação. Prosseguindo, Mike Alfa. Livre, o táxi reporte na interseção para ingresso em Mike Alfa. Tudo ao comporto de posto da gama. Mike Papalima, livre de frequência para coordenação. Mike Papalima. Do 649, copia? Copia. Nível 240 Ilhéus, pista 10, curva direita, subida Bael, até Leda, após Leda direto Ilhéus, transponda 5107 e o controle em 119.8. É, 240 para Ilhéus, decola da 10 com curva direita na saída Bael, Leda, após Leda direto Ilhéus. Responde 5107 com 1298. Correto, chame pronto. Mundo 649. Vai chamar. Alô, Salvador, para pushback acionamento, chamei 63, 27, gate 1. Alô. Delonga. Pessoal, Salvador, hoje, chamei 63, 14, lembrando na sua escuta. Xené 6314, táxi Alfa e Juliette para o portão de número 11. Alfa e Juliette, portão 11, 6314. Receptando isso do localizador 2404. Força Aérea 2404, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6. Mike Papalima, prossiga. Cruzeiro 2404, boa tarde, continue aproximação, informe checado, pista 10, uma centena com 14 nós, o Cruzeiro 2404. Tomará checado, uma centena, com 14 nós, 2404. 115 no 3.0. Sabatango, Fox Tangosca, informa o tráfego, Robson 44, mantendo 500 pés, próximo ou fora da barra. Pega o Fox Tangosca, está ciente, visual contra a senhora. Mike Papalima, informa o tráfego, a próxima Pituba, no rumo do farol da barra, mantendo 1 no meu pé, CL 182, mantendo mil pés. Tá, ciente, senhora, o Mike Papalima tá, acabou de passar através do Hotel Pestana. Atravessa o farol da barra, o Tango Oscar, destino Siri, e o pés mantém, senhora. Sabatango, Fox, Tango Oscar, no tráfego conhecido, informar livre frequência para coordenação. Vai coordenar na livre, proa direto Siri, da presente, Oscar. Sena com 14, nós, sua série 2404. Pouso livre 2404. Jamaica Alpha decolou os 40, chama agora o controle na frequência 119.8 em Jamaica Alpha. Responderam mais Papa Lima. Máscara autorização Galeão. Pronto pra cópia? Prossiga. Salvador Galeão nível 360, decola da 10 com curva à direita, subida da El, até da El, subida da El, Leda após Leda, direto Bidev, após prosseguir até November 857, seguro, Opesuru no meio até Gruf, após conforme rota do plano. O transponder 5147, o controle em 119.8, o 785. Gol no 785, ciente, autorizado Galeão, nível 360, decolagem da pista 10 com primeira curva direita na saída Leda. Após Leda, Bidev. Bidev, upper November 857, seguro, upper Zulu 16, Gruf, rota do plano. 5147, o transponder, controle 1998. A saída da El, ok? Saída da El, no perfil da subida da El, prossegue até Leda após Bidev. Da El. Leda após Leda, Bidev e o restante da rota. Chame pronto, 1785. Reportará. Para o pushback, acionamento, gol 9649 no portão 5. Falou. Gol 9649, portão 5 autorizado, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi, 6649. Falou, chame 6327 para o táxi, 56 a bordo. 2 horas e 5, alterna Salvador. 56, 2 e 5, Salvador, é isso? 2 e 5, Salvador, afirma. Ok, eu cheguei na minha 327, altímetro 1010, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre em 1 no 8, decimal 6. Direita, Índia Alfa, 18-6, 6-3-2-5. Mike Papalima, chame torre, 1-8, décima meia. 1-8-6, Mike Papalima. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Papalima. Papa Romeu, Mike Papalima, prossiga. Mike Papalima, senhor, tá... passou através de Ituaçu, tá com prova do farol de Itapuã, destino Salvador, Paxu 4, é o Mike Papalima. 5729, desça via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador, o objeto 5729. Ciente, 5729, desce 2000 via, está livre ILS, reporta no lock. 2404. Chegando à direita agora e reportando a Delta para o cruzamento para o Pátio Militar, o 2404. Romeu Bravo Oscar para IDC, nível 300, até 200 milhas de Salvador, pós visual 065, plano Yankee, pista 17, curva à esquerda, subida Momo, Albo, após Albo direto. O transponder 5174, controle 119, decimal 8. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar. Tô bem? Ciente, chame a torre, operacionamento, táxi, decolagem, Romeu Bravo Oscar. Cletão, bravo. Vitor Índia Juliette, copia? Caru Lourenço, número 10, pista 17, direita, corredores, axé, caixa pregos, acione 0160, controle 1198, que apoia 1186. Vitor Índia Juliette. Já achei a caixa prego, 119.8 ao controle, 118.6 à torre. O Xanem 6327 está alinhado na 10. Livre decolagem, 90 graus, 14 nós, 6327. Livre, 27. 0, gol no 396. São 3155, cópia. Vai chegar. Salvador Guarulhos, nível 340, uniforme ISC 50, pista 10, curva à direita, subida da El, lida após lida direto Bidev, onde intercepta a aerovia. Acione 5141 e o controle em 119.8. Estrangeado Guarulhos, nível 340, eu opero ISC 50, saída da El, lida após o Bidev. Pode decolar de curva direita, controle 19.8 e o transponder 5141. Correto, sempre pelo pronto. Fecha. Aerotaxi, o gol 1649, tá com 88 a bola, autonomia de 2 horas e 30 ao pé na Aracaju. Copiado, 1649, altímetro 1010, táxi à direita, no ponto de espera, torre 1086. Ok, valeu, Brian. Curva direita, no ponto de espera, torre 108.000, vou no 649 com 1010. Livre, Lima. Grato. Controle, Igor, Mike Alfa, frente. Mike Alfa, aguarde. Ilha Mike Alfa autorizado subir para 2.500 pés. 800, Ilha Mike Alfa. Controle 3.396, voa Duna. Negativo, Xané. Gol 1.396, mantém o perfil, vai chegar. Negativo. Controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, informação ótica. Pantanal 4710, ótica na identificação, via chegada Mari, desata nível de voo 060. 060, Pantanal 4710, via Mari. No LOC 5729. Via 5729, chame torre 1.86. 186729. Torre Salvador, web 5729, Rui Alias. Continue a aproximação, reporte passando Simbra, uma centena 16 nós, web 5729. Ciente, reporta Simbra, 5729. Gol no 396, autorizada pro Editap. Pro Editap, gol no 396.